chego em casa, você vem me perturbar. Fica fazendo perguntas sobre coisas que eu não quero falar. Se você não quer que eu minta, pare de me perguntar. Tá limpo, eu sei que você me ama, mas não me obriga a te falar. Falar.